Boa tarde a todas e a todos. Está no ar mais um programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Meu nome é William Coelho, vou ser o anfitrião de vocês aqui nessa tarde. Junto comigo eu tenho prata da casa Anderson Neres, comandando a mesa. O seu co-assistente é o Bruno Correa. O meu co-anfitrião vai ser o Gerson Machado. E os nossos convidados de hoje serão o professor Cláudio Carli, o professor Mário Maia, que está no telefone, e aqui também, prata da casa, o Regis Machado. Não, perdão, é o Regis Oliveira. Regis Oliveira. Uma boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nosso tema de hoje vai ser, então, o carnaval, né? As suas origens, as suas especificidades e tudo que envolve essa grande festa do povo brasileiro, ou pelo menos que o povo brasileiro aderiu com muita força e muito amor. Então eu vou passar já a palavra para os nossos principais convidados. A gente começa com o professor que está na linha, quem sabe, pode ser. O professor Cláudio Carli vai intermediar então, e o professor Mário que está lá na casa dele. Boa tarde, professor Mário, pode se apresentar aí para os ouvintes. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Com, uma rádio maravilhosa, como sempre, trazendo assuntos muito interessantes. Professor Mário? Diga. Diga lá. Se apresente para nós, professor Mário. Se apresente. O senhor conhece do carnaval? O que o senhor conhece do carnaval? Oi? O que o senhor conhece do carnaval, professor Mário? Qual é que é do carnaval? O carnaval em Pelotas e a questão do grande tambor. Então, eu acabei que acaba às vezes sendo um pouco confundido como um especialista do carnaval, mas eu, na verdade, eu fiz uma, não sou um conhecedor exatamente do carnaval, mas eu fiz um estudo, uma pesquisa, uma tese sobre o tambor de sopapo, e claro, nada, o tambor nos seus ambientes, né, nos seus diferentes locais de uso, então um deles é o carnaval, né, então é claro que aí eu acabei tendo um contato mais íntimo e intenso com o carnaval, então, mas sempre tendo o sopapo como meu condutor, assim, né? Fui sempre levado pelo sopapo, então a minha familiaridade, além daquela de qualquer cidadão assim, que gosta de carnaval e de ir assistir e tal, de gostar, né? Eu acabei tendo uma participação durante algum tempo no carnaval, na bateria da escola de samba General Tênis, tocando sopapo, né, durante 4 anos. Isso tudo acabou servindo como base para fazer uma tese acadêmica que acabou se revelando muito interessante, assim, né? Então, o que eu posso falar e contribuir com vocês aí é muito a partir dessa experiência, né? Mas, então, professor Maia, se o senhor me permite interromper... Eu acho que a gente pode começar, quem sabe, então, falando mesmo dos papos. Conta a história pra gente. Então, é esse instrumento, né, que já, felizmente, né, eu acho que tá meio que aos poucos retornando, assim, ao conhecimento público, né, cada vez tem mais gente se familiarizando e sabendo da existência do instrumento, né, mas, enfim, é um instrumento que eu brinco assim, ele atravessou 3 séculos já, né, aqui em Pelotas, né, quer dizer, ele vem desde o século XIX, junto com do pessoal escravizado nas charqueadas, depois atravessou o século XX pelo carnaval e entrou no século XXI se reinserindo, se ressemantizando em novos contextos, né, então é um instrumento muito interessante, né, porque ele é aquilo que a gente pode dizer assim, que é uma reconstrução material, cultural, um objeto da cultura material, né, que foi próprio dos negros escravizados que foram trazidos para as Américas como um todo, e em cada lugar que eles chegaram, eles tiveram que se reconstituir na sua cultura de forma ampla, né, e um desses aspectos é o tambor, né, porque o tambor sempre esteve muito ligado questões muito profundas, assim, da cultura africana, de forma geral, né, das diferentes culturas africanas. É um tambor, é um instrumento muito disseminado por todo o continente africano e acabou sendo trazido, quer dizer, sendo trazido na memória, né? Sim. E em cada lugar acabou sendo, ocorrendo uma reconstituição dessa memória que se apropriando. Se transformou materialmente e claro, sempre em contato com outras culturas com as quais os escravizados estavam se relacionando, né? Então, aqui em Pelotas também aconteceu operou uma reconstrução dessas, e como fruto disso a gente tem, entre outras coisas, né, dessa reconstituição cultural, a gente tem então o tambor de sopapo, né, que lá no início ele era feito com tronco de árvore, né, quer dizer, isso por si só já dá alguma dica, alguma referência em relação à forma do instrumento, né, porque não existem duas árvores iguais, então o instrumento sempre era diferente um do outro, né, de acordo, eles escolhiam uma árvore, um tronco apropriado, aquele tronco era ocado e sob ele era esticado uma pele animal, né, coisa que aqui existia em abundância, justamente em função dessa matriz econômica local baseada nas charqueadas, né. Sim. Então, em princípio foi, a gente pode dizer que por um lado é bastante simples, né, uma pele de animal esticada sobre um tronco de árvore oco, né, e a partir dele a gente tem também ele como personagem atuante ainda nesse mesmo processo de reconstrução cultural, em função de que o tambor acaba sendo suporte para outros aspectos da cultura, como por exemplo a religião. Sim. Então toda essa função religiosa, que foi também uma reconstrução, né, dessas culturas, por aqui o tambor foi um elemento fundamental, básico, central, né, para que isso pudesse ter esse caso. Até hoje, enfim, se apresenta, né? As religiões de matriz africana até hoje carregam muito forte a questão do tambor. Continua, né? Até hoje, né, nas terreiras, é claro que também com o passar do tempo novos materiais foram surgindo e foram novos materiais e novas técnicas que foram transformando também o aspecto do instrumento, né? Então a gente hoje basicamente fazendo uma generalização, né, tomando algum cuidado porque não é tão tudo igual, né? Sim. Mas a gente tem os atabaques, que são os mais conhecidos, né, das casas de religião, os ilus, e esses instrumentos hoje eles têm uma outra aparência, digamos, né, justamente pela apropriação, a entrada em cena de novos materiais e de técnicas e ferramentas que foram permitindo a construção de modo mais fácil, né, porque claro. É bem tranquilo da gente imaginar o trabalho que dá para escolher um tronco, ocar esse tronco, carregar ele para lá e para cá e tudo mais, e um tambor como é o que a gente tem hoje, que é feito em compensado, né, claro, é industrial, leve, né? Um compensado industrial que é dobrado, e aí sobre ele se prendem parafusos e, enfim, toda uma estrutura que é feita para sujeitar a pele para poder então tocar adequadamente, né? Claro. Enquanto que os de tronco não existia também esses recursos, digamos, metálicos, então a pele era esticada com o que se chama de cravos de madeira, né? Mas uns tarugos de madeira. Sim. Que serviam para prender também no tronco, esticavam a pele e deixavam ela bem esticadinha para poder tirar o som. Ele era usado desde o começo, tanto em festividades, né, casamentos, festas em geral, como também dentro desse ambiente religioso, né, que foi sendo criado por aqui, né. Depois, a partir do início do século XX, por aí, com o surgimento do carnaval, os primeiros grupos carnavalescos, o sopapo entrou direto, né? Quer dizer, passou por esse processo que se chama da secularização, né? Que colocou o sopapo em outros contextos, tirados desse contexto religioso original das piadas, e ampliando ele mais. E isso é também um aspecto bem interessante, né? Porque mostra bastante a pujança, a força que tem o instrumento, que extrapolou, né, as questões da escravidão, da cultura exclusiva dos negros, né? É uma cultura própria, né? Mas que acabou sendo absorvida pela sociedade envolvente, né? Pela sociedade branca, e a gente pode dizer que na primeira metade do século XX não existia nenhuma associação, grupo de carnaval, fosse um bloco pequeno ou maior, que não tivesse um sopapo tocando, né? Sim, então, inclusive houveram... Por base, houveram músicos lendários, né, no Supapo, aqui na região. Então, pela, já na meados do século, a gente tem, assim, entre outros tantos que são importantes e que contribuíram e ajudaram a construir essa história, a gente tem três que acabaram se celebrizando, que é o Cacai, o Boto e o Bucha, né, que tocavam em escolas aqui da cidade. Né, esses três foram homenageados por um outro grande tocador de Sopapo, o percussionista pelotense, o músico Gibagiba, né, que foi um músico que a vida inteira teve ligado por laços familiares, desde criança, ligado ao contexto do samba, do carnaval, e que depois se tornou um músico popular, né? E sempre carregou com ele o Sopapo, eu acredito que, pelo menos eu tenho para mim, que foi o grande personagem, assim, dessa história. É certo que a gente teve uma quantidade de gente que a gente nem conhece o nome, nem sabe, que ficou invisível na história, mas que teve um papel muito importante nessa construção toda, né? E que, aliás, até por isso mesmo foi possível que num dado momento o Gibagiba tenha se tornado o Gibagiba, né? O grande tocador de Sopapo, assim. E que até, agora não recordo exatamente, mas aproximadamente 4 anos atrás, quando ele faleceu, tocou o Sopapo a vida inteira e foi um cara que também, num dado momento, percebeu que o Sopapo estava desaparecendo das escolas de samba, para o contexto principal que ele existia, e se preocupado com isso, fez um grande projeto chamado Projeto Cabobu, que, na verdade, esta palavra é uma homenagem a esses três tocadores, né? A primeira sílaba do nome de cada um, né? Cacaio, Boto e Bucha, deu o Cabobu. Então, ele fez esse grande festival. Nessa época foi quando foi, digamos, descoberto, apresentado para a cidade de Pelotas e para o estado e para o Brasil, inclusive, o Mestre Batista, que foi um outro personagem muito importante, que era quem construía os tambores, né? Então, naquele momento, ele era um dos raros, dos poucos construtores de Sopapo que ainda restavam, e eu tive a felicidade, o prazer, a oportunidade de ter trabalhado com ele, de ter aprendido a fazer Sopapo com ele. Trabalhei o ano inteiro junto com ele, construindo 40 Sopapos para o projeto Cabubu, e esses Sopapos foram doados para escolas de samba, blocos de carnaval e outros músicos que vieram participar do festival, músicos de todas as partes do Brasil. A gente tem entre esses que levou depois embora com ele para o seu instrumental, por exemplo, Naná Vasconcelos, e uma série de outros artistas conhecidos, uns mais, outros menos, que foram presenteados com o Sopapo e que passaram então a utilizar o instrumento nas suas músicas, né? na sua prática, enfim. E isso foi esse evento acabou sendo representando um outro marco na história, nessa trajetória do Sopapo, né? Que justamente ele aconteceu em 1999, né? Quer dizer, na mudança de século, mudança de milênio. Sim. Né? O Sopapo, que estava desaparecendo, retornou com muita força e, sem que tenha sido planejado, ele acabou, digamos que, invadindo um outro contexto que é o da música popular, né? E hoje a gente tem uma quantidade bem grande de grupos que utilizam o Sopapo na música popular. Aqui em Pelotas a gente tem o trabalho do Caco Xavier, que, né, com a tamborada, que tem, atualmente está tocando, acho que talvez não tenha ninguém que tenha a intensidade que o Caco está trazendo hoje, que são quase 10 Sopapos tocando junto. Uhum. Então é um som muito poderoso, assim, né? A característica do instrumento é de um som muito grave, né? E ele tem esta constituição física, digamos, que é um instrumento que acabou se convencionando um modelo, né, que tem aproximadamente 1 metro de altura. Ele é cônico e tem a boca, né, como se chama, que é a parte de cima onde vai a pele, com cerca de 50 centímetros, né, e a parte de baixo aproximadamente 30. Então essa conicidade resulta numa condição acústica que favorece a emissão dos graves, e é o que caracteriza o som do instrumento, né? E professor Mário, de uma forma mais ou menos rápida, assim, uma trajetória que passou então das charqueadas século XIX, carnaval século XX, música popular século XXI. E ainda tem outros grupos, como grupos de dança afro, que também é um outro contexto, que também se apropriaram, né, como parte também desses processos de afirmação, né, dos negros que foram invisibilizados na cultura sul-rio-grandense. E então o sopapo acabou sendo também um instrumento muito importante na busca dessa visibilidade dessa população negra, né, para mostrar que aqui existe essa cultura e existe de maneira muito consistente, muito forte, muito intensa, né, e para contradizer aquele imaginário nacional que pensa que acredita na ideia de que vivemos num sul branco, né? E não deixa de ser verdade em parte, né? Que é um sul branco racista, né? Nas ideias. Mas apesar disso, o sopapo representou a resistência dessa cultura, né? E hoje ele continua soando e dando recado, né? Isso fruto da cultura negra, né? Que foi reconstituída aqui no estado, aqui na cidade de Pelotas e Rio Grande. E enfim, né? E foram os negros, né? É uma grande contribuição da cultura negra e que foi mantida na invisibilidade por muito tempo, né? Então acho que é um instrumento que tem uma força muito incrível, muito importante, assim, num processo social admirável, né? Mas então o projeto do mestre Bajiba conseguiu fazer com que o instrumento fosse vamos dizer assim, não reutilizado, mas tomasse de novo pusesse as mãos na sociedade mais uma vez. Hoje ele está presente no Carnaval de Pelotas? Tá presente. Eu agora, hoje ao meio-dia, estive ali no centro, ali na esquina do Café Aquário, estava um bloco do Ponto Chique ali desfilando, retomando também os tradicionais carnavais da Rua 15 de Novembro. E a gente ainda estava brincando, mas se não é por bem, é por mal, né? Mas não é por mal, essa é só uma força de pressão. Mas é interessante, justamente é a população que faz, assim, independente de apoio público ou não. E então estava o carnaval muito legal acontecendo hoje no centro, na Rua 15, depois no mercado, e no bloco do Ponto Chique, que estava desfilando ali, lá estava o sopapo tocando. Né? Então o sopapo hoje, ele aos poucos está retornando com bastante intensidade e carregando essa força política identitária, né? Que também é muito importante, né? Para que se tente mudar, né? É mais um dos agentes atuando na mudança dessa sociedade racista, assim, né? Na medida em que ele soa sem parar, né? Está ali o tempo inteiro falando, né? Os negros estão aqui. Soa forte. Então, é um tambor, um objeto muito incrível, muito interessante, muito forte. Professor Mário, aqui é Regis Oliveira que fala, eu trabalho aqui. Prazer, na... Prazer, Regis. Prazer é meu. Eu trabalho aqui na Rádio Com e ontem ainda eu tive a oportunidade, e de pronto eu estou saudando os ouvintes aqui do Nós Outros e agradecendo o convite que me fizeram tanto o professor Cláudio Carli como o Anderson Neres também. E eu tive a oportunidade, a felicidade de ouvir aqui pessoas sobre justamente esse bloco aí que o professor Mário ressaltava agora ali do Ponto Chique, porque eu tenho dois amigos meus que eu recomendo, eu deixo claro aqui, eu sou um cidadão negro e eu sempre, por questões muito peculiares da minha trajetória de vida, eu não tive um envolvimento com o carnaval tanto quanto eu gostaria, porque eu me dediquei muito mais desde a minha infância, as afetividades me aproximaram do futebol, que é outra grande paixão do povo brasileiro. E eu fiquei assim, né? Eu acho que não dava para dividir o meu coração. E eu não sei se ele comportaria duas expressões tão legítimas e gigantescas da cultura popular. E tão intensas, né? E tão intensas. Então, como eu já sou meio lerdo, assim, ou talvez até meio macunaíma, eu não consegui me, né, vincular às duas expressões culturais do nosso povo. Mas eu tive a oportunidade aqui, o privilégio de ouvir um amigo meu, que é o Gilberto Gomes, que chamam de Banha. O Banha. Isto. Que foi presidente da academia, um sambista destacadíssimo no cenário pelotense. E eu gosto muito dele, pessoalmente, é meu amigo. Grande figura. Gosto muito também de outro gigante do samba aqui em Pelotas, que é o Solon Silva. Né? Então, estavam todos lá hoje. Isso, eu conheço aquele bar ali, eventualmente já tive o prazer de conviver com eles ali. E além do Solon, eu tive também o prazer de conviver, por causa do futebol, com o mestre Batista. E eles se reuniam ali no Chafariz. Não, e no Chafariz, isso, ali, isso. Do calçadão da Andrade Neves, com a Sete. E como eu sei pouquíssimo de carnaval, o meu ouvido é que era usado ali naquele encontro. Eu mais ouvia do que falava. O Mestre Batista, o falecido Tuca, né, que era um cantor, né, um cantor e um puxador de escola aqui em Pelotas, de altíssima qualidade. Então, essas pessoas eram minhas referências, assim. E o Mestre Batista, ele foi, por muito tempo, responsável por uma charanga do Esporte Clube Pelotas. Ele ia para a torcida do Pelotas e ele organizava ali uma charanga. Então, ele, como ele gostava do meu trabalho de cronista esportivo, e eu gostava da participação dele como sambista, carnavalesco, e o homem do supapo, do tambor, como disse o professor Mário. Tá tudo. Então, esse é um ambiente que eu vou para escutar, porque esse pessoal sabe muito, né? E dá uma alegria. Eu até sugiro aqui para o Cláudio, para o Anderson, quando puder, trazer o Gilberto Gomes aqui, o Solon, né? Infelizmente, são duas enciclopédias do samba da cidade. E o professor Mário, que tem uma sensibilidade muito aguçada, pelo que eu já vi, que ele domina todo esse ambiente aí do carnaval, ele tá valorizando porque ele sabe a importância. E eu que não conheço carnaval como ele, como essas pessoas que são minhas amigas, eu fico pensando que baita patrimônio tem essa cidade em termos de carnaval. E por que que isso não dá certo assim como o Natal de Gramado? Por que que já deu certo aqui em Pelotas o carnaval, muito, era o terceiro do Brasil, e por que que não pode voltar a dar certo, professor Mário? Pois é, né? Isso aí é uma discussão muito complexa, né, eu acho. Porque, primeiro, né, eu acho que tem muitas frentes que a gente pode olhar para isso, né? Então, por exemplo, essa coisa do carnaval, quando fala de terceiro, que essa coisa, assim, é também um pouco duvidoso, mas, enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas é um carnaval que foi de uma outra direção, que foi um carnaval, como se chama, carnaval espetáculo, né? O carnaval das escolas de samba e tal, arquibancada, ele é exatamente um carnaval, embora todo mundo cante e fique sambando, mas arquibancada ele não é exatamente participativo, né? Como é nos blocos, assim, né? Que são mais espontâneos e as pessoas podem entrar e brincar junto e tal. Então isso por si só já vai indicando caminhos diferentes, né? Então é claro, né? Tu tá comparando com o Natal Luz, assim como eu posso comparar com o próprio Carnaval do Rio de Janeiro, quer dizer, são estruturas muito grandes e fortes e que tem esse sentido comercial muito intenso presente e muito diferente do, por exemplo, o que estava acontecendo hoje ali na Rua 15. Sim. Que é o carnaval do povo, da espontaneidade, né? O da escola de samba também é. Quando eu estou falando isso, eu não estou criticando a escola de samba de maneira nenhuma, muito pelo contrário, ele é tão legítimo quanto o outro, né? Mas ele tem características muito distintas, né? E entre essas, isso aí é um pensamento que eu tenho, assim, né? Posso estar enganado, mas eu vejo isso muito associado justamente a essa questão comercial, e por conta disso é necessário que haja toda uma rede, vamos dizer assim, de suporte financeiro, seja do poder público, seja de empresas, etc, etc. Então, na medida em que isso falha, fica difícil de levar para frente, né? Então, no nosso caso aqui mesmo, a gente não vê participação de empresariado local, né, que ajude, que alguma escola e outra que invista nisso, né, e tampouco o poder público, que, ao contrário, cada vez tenta se ver livre ao máximo possível. É como assim, passar adiante que estou livre, não preciso me preocupar com isso. Isso inclui não gastar também, né? Sim. Isso é uma discussão que é muito complexa e precisa ser levada para frente, justamente porque o poder público não pode simplesmente se eximir e pular fora e dizer que bota agora. Por exemplo, aqui em Pelotas agora tem uma produtora cultural que fez um acordo com a Liga das Escolas de Samba por 3 anos, e eles que vão fazer o carnaval, né? Então vão dar uma nova marca para o carnaval, certamente, a partir desse ano. Não sei que tipo de carnaval que eles vão fazer, mas vai vir alguma coisa. É uma tentativa que a Liga das Escolas de Samba está fazendo, justamente para tentar revigorar e recuperar um pouco, né, daquela fama que já teve em outros tempos, né? E, enfim, é muito difícil a gente levantar assim, é por causa disso ou daquilo, né? Eu vejo, eu da minha particularmente associo isso muito à questão econômica e financeira, né? E com tudo que a gente está vivendo no país e essa questão toda, fica muito difícil. E isso associado a uma mentalidade, como eu já disse no início, uma mentalidade que é muito presente aqui no Sul, infelizmente, né? Dessa característica branca e racista, né? As pessoas, muita gente olha para o carnaval e acha que é um negócio de vagabundo, de bêbado, de briga, de droga e etc e tal. Tem uma carga de observações negativas que são feitas e que acabam afastando muita gente disso, né? Inclusive, só para reforçar o que o professor Mário está dizendo, tinha um acontecimento nacional aqui no Carnaval de Pelotas, e eu nasci e me criei aqui, então eu tenho bem vivo essa memória, que era a Bandalha. Né? Uhum. A banda Bandalha era um acontecimento aqui na cidade de Pelotas. Era um acontecimento incrível. Isso. E tinha uma repercussão nacional, porque esse desastre da comunicação brasileira, que para mim é um tumor da comunicação social no Brasil, que é a Globo e as suas afiliadas como a RBS, ela vinha aqui para se apropriar de um valor exponencial da nossa cultura, que está na contramão daquilo que é o pressuposto da Globo, da sua implantação como porta-voz da Casa Grande. Então, ela vinha aqui porque ela gosta de incorporar como conteúdo para ela e para os seus objetivos aquilo que tem de bom na sociedade. Então, ela gosta de grudar nela aquilo que é muito positivo. E a Bandalha servia para abrir o carnaval aqui e no Brasil. Então, ela vinha com a sua poderosa câmera, que leva a imagem para todo o Brasil e para o mundo, e mostrava a abertura do desfile da Bandalha aqui em Pelotas. Isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu não me lembro. E a Bandalha era aquela força. E eu gostei disso que o professor Mário falou, porque a Bandalha ela foi perdendo a sua vitalidade quando começou a ser associada a ela uma ideia de que a violência fazia parte, essa violência urbana fazia parte, era uma característica que aos poucos ia compondo a sua vivência, a sua existência. E aí a Bandalha foi parecendo que ela tinha a violência como uma das suas características fundamentais, e aquilo foi fazendo com que as pessoas fossem deixando de lado aquele entusiasmo de raiz, né? Uma coisa bem típica do povo, e que aí começa a dizer, é violento, é isso, é aquilo, e o povo perde a condição de ser feliz com aquilo que é fundamental para a sua existência. É verdade, é exatamente isso que você está dizendo, né? Quer dizer, se valoriza pequenos episódios assim, e aquilo ganha a visibilidade maior bom, enfim, foi inviabilizando completamente. Sim. O Regis e o Cláudio, o pessoal todo que está aí, eu infelizmente quero pedir desculpas para vocês, mas é que como eu tinha combinado com o pessoal, eu gostaria muito de estar aí com vocês, conversar o programa inteiro, mas é que eu tenho, nós vamos fazer um show agora que eu toco com o Caco na Tamborada. Isso. E eu estou sendo chamado aqui insistentemente para ir preparar, nós temos que preparar os instrumentos ali para som e etc. Tá certo, professor. Então eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu gosto muito desta conversa, mas eu infelizmente... Não, a gente agradece muito, Mário. Não, e o senhor então, só pode sair hoje se prometer voltar outro dia, esse é o combinado. Mas tô disponível sempre, é que hoje foi... no dia assim que... Sim, carnaval, falar de carnaval tem que ir lá tocar, né, professor? Tô indo lá agora, então. Meu abraço. Então eu agradeço. Grande abraço. Vou ter que me retirar, tá bem? Tá bem, tá muitíssimo bem, obrigado, um bom show pra vocês. Obrigado, um abraço pra todo mundo aí. Uma boa tarde, uma boa curtida. Pra vocês aí, tá? Tá bem, tchau, tchau. Bom carnaval. Tchau, tchau. Bueno, obrigado, agora... igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Agora, então, nós vamos fazer um breve intervalo e... Mas daqui a pouco, mais além, nós estamos de volta. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos.

de tudo que ele aprendeu durante esses anos. É interessante falar dessa questão do meu envolvimento com carnaval. Na realidade, assim, quando a gente pensou o programa, a gente pensou na afrocentricidade, ou seja, o contexto africano de constituição dele. E eu vou dizer assim, a minha infância, por exemplo, carnaval era o baile dos esquisitos. A gente se vestia, chamavam de esquisito, porque a gente botava máscaras, pintava o rosto e tal, tinha lança-perfume e tal, e a gente saía pra rua e tinha a bomba d'água também. Então tava vestido de esquisito lá e de repente caiu o que a gente chamava de bexiguinha, né? Era um balão de cheio d'água, daí caía na cabeça, daí tinha todo esse ritual, daí tu fugia e tal. E aí tinha momentos também que era da bomba d'água, o pessoal saindo pra trabalhar e bum! Caindo bomba d'água em cima. Então o carnaval era uma diversão constante, tal, né? Isso era da minha infância. E daí eu fui conhecer, eu passei minha infância em Uruguaiana, e eu fui conhecer o carnaval, desse carnaval institucionalizado e tal, na Cova da Onça. Era o nome da escola de samba, né? Tinha o Colibri, que combatia a Cova da Onça, né? E eu tentando ir para a Cova da Onça, para entrar na Cova da Onça e tal, principalmente participar da bateria lá, mas era difícil, por uma questão econômica mesmo, tinha que ter os instrumentos, normalmente a gente levava de casa, aí a bateria se constituía com os instrumentos que as pessoas levavam de casa. Hoje as escolas de samba têm os próprios instrumentos e tal, e as pessoas fazem cursos e concursos e tal para entrar nas baterias. Naquela época era montado assim a facão, né? E tal, né? Então é uma situação assim lá de Uruguaiana. Quando eu fui a Porto Alegre, depois passei uma boa temporada, eu fiz essa interação do supapo, porque lá em Porto Alegre eu saía naqueles blocos que ia de clube em clube, e aí uma vez eu participei do bloco do Farrapos, né, onde eu consegui participar especificamente da bateria. Normalmente eu saía de passista e tal, mas ali eu consegui entrar na bateria. A bateria, então, eu fui aprender com o Negro Velho, né, a questão do uso do supapo. Então ele diz assim, vamos tocar supapo? Eu digo, pô, não sei, né, eu sou pequenininho e tal, eu não tenho muita estatura, e aquele baita instrumento e tal. Daí ele acertou o talabate, né, que é aquele suporte, alça, aquele cinto, né, que a gente usa para segurar o instrumento. Ele acertou o talabate para mim, e aí, bom, vamos pro supapo para dentro da bateria. E ele era daqui de Rio Grande, né? Ele tinha nascido em Rio Grande e tal, marinheiro e tal, tinha parado em Porto Alegre, e aí tinha se estabelecido lá, se aposentado lá e ficado lá, e tocador de supapo. E essa coisa do supapo era uma coisa muito interessante. Como entra isso na bateria? Perguntou aqui o colega, né? Como entra na bateria o supapo, né? A bateria do carnaval, né? Pensando nesse sambinhas aí que a gente escutou, que nem esse samba mais antigo e tal, e isso, que é mais as bandinhas, como se dizia, e o samba mais atual. Como é que entrava o supapo nisso? O supapo entrava carregado, né? Ele carregava, principalmente você tinha que... Ele cortava o meio da música, ele sustentava. Então tu tinha assim a surda que ficava marcando, né, tunk, tunk, tunk, tunk, e ele entrava na contramão disso, tugudum, tugudum. Então ele ia cortando isso, né, que é o toque do supapo mesmo, né, tugudum. E ele vinha cortando isso tudo enquanto o resto da bateria ia com os tarol e etc. Então, e eventualmente tinha até sopro, né? Eu me lembro que numa das saídas que a gente fez lá pelo bloco Farrapos tinha até sopro, daí tinha o sopro junto, e era bem interessante porque o supapo cortava até o sopro, né, porque ele vinha. E ele é estrondoso, né, e tal. Então essa questão do supapo, para mim, ela me marcou lá em Porto Alegre ainda, quando eu tinha 15 anos de idade, 16, 17 ali, né. Quando eu vim para cá, cheguei aqui em 2009 para morar aqui e tal, foi a primeira coisa que eu fui procurar, foi o supapo, né. Daí fui lá para conhecer o Mário Maia, né, obviamente. Daí conheci o Dilermando, já conheci o Mestre Batista, antes de falecer, né. E, claro, já tinha passado aqui o universo do Cabubu e tal. E tentei conhecer um pouco do que era o carnaval aqui. E aí eu vi que nas escolas de samba não tava lá o supapo, né? Eu digo, que estranho, né? Sempre achei que o supapo tivesse lá, né? E tal. A maioria não tinha. Tinha um que outro, mas não tinha, assim. Tinha mais, era surda. O maracanã, que é aquele instrumento, né, típico do Rio de Janeiro, que é um grande tambor com duas faces, né? E o maracanã tomando o lugar do supapo. Né? E eu digo, pô, mas eu queria ver isso aí. Claro, eu não conhecia o carnaval de rua, né? Eu conhecia o carnaval institucionalizado, né? E o carnaval institucionalizado, ele tem essa influência lá do Rio de Janeiro, né? E eu acho que depois com o processo ele está sendo retomado, e isso é muito bom, sabe? Porque ele muda completamente a musicalidade do processo, porque ele entra com outro sistema e tal. E aí você bota 4, 5 tambores assim na bateria, muda totalmente a sonoridade, mesmo que ele está ali sendo, mas quem tem que carregar isso aí na avenida sabe o peso que é. Mas isso é muito bom mesmo, porque ele é um instrumento que toca no peito, sabe? Ele toca no peito mesmo. Mas eu vou passar a bola, né, pro... Esse cidadão aqui ainda não falou. Seu Gerson. Então tá, sou o mais novo da mesa aí, acredito. Uma experiência mínima no carnaval de rua, de Pelotas, do tempo em que o carnaval era na Floriano. Minha avó vendia cerveja, churrasquinho, e a gente comia o churrasquinho, tomava o refrigerante, pegava o palitinho, amassava a lata e batucava. E saía andando. Enfiava o palitinho, mexia com os homens vestidos de mulher, tocava na bunda com o palitinho, eles vinham, pegavam no colo, brincavam. Até que aos 3 anos de idade a minha mãe me perdeu no carnaval. Me perdeu no carnaval, e aquilo que se diz que o carnaval carnaval de rua é violento e tem todas essas questões, a minha experiência de carnaval de rua ela é maravilhosa. É um ato expressivo da raça negra, como já se estudou em 1880, com o grupo Nagô ali, que começou a lutar pela liberdade dos negros escravos, juntavam dinheiro para comprar a carta de alforria. O carnaval de rua, ela tem essa, para alguns é desorganizado, mas essa falta de cronograma, aí que está a ciência e a beleza do carnaval. Magia. De rua. Se podia se vestir de mulher, podia se pular e brincar, e a minha mãe me perdeu nesse carnaval, e eu fui encontrado por uma senhora que me deixou num posto da brigada com 2 Pedro e Paulo, na época se chamava, brigada militar se chamava Pedro e Paulo. Pé de então, porco, Pedro e Paulo. Com essa carnaval de Sambódromo, foi para mim, um homem negro de classe baixa, onde o carnaval de rua te vestia de mulher na adolescência e saía por lá. Já no Sambódromo, a tua participação ela fica mais extinta à arquibancada, ou comprar uma fantasia que muitas vezes não é barata, né, para poder participar. Então a minha participação foi assim, ia-se nos ensaios de bandas, quando criança saí também na escola infantil também do Mickey, tinha o desejo de ser mestre-sala por conta do mestre Pelé, e que era um grande mestre, e eu estudava com os filhos dele. Então o carnaval ele tem essa magia de a gente tirar a fantasia do armário e poder brincar. Infelizmente, em Pelotas hoje, a gente está perdendo essa essência. Eu não entendo a gente sendo a segunda cidade onde tem o maior número de negros, não termos um carnaval de rua tão forte quanto Bahia e Salvador, né? Há uma negativa, há uma logística que diz que o carnaval ele é violento, mas tudo tem um efeito colateral. Se você sai de carro de casa, você está produzindo monóxido de carbono. Se você... Tudo tem, né? E eu acho que isso é uma desculpa para a gente tornar o carnaval uma forma de abafar o que a comunidade negra, o que a comunidade pobre tinha de direito de tomar as ruas e participar. A gente tem hoje aí, na 15 de novembro, esse carnaval que está sendo retomado, mas ele vem numa via de acesso. E o carnaval é tão importante, o carnaval de rua, que eu acho que é o mínimo que está acontecendo, é essa via de acesso. Ele deveria estar acontecendo de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais consistente, e infelizmente a gente estamos nesse rumo aí. Minha participação no carnaval é essa, com muita alegria participei, hoje já não participo mais, porque a gente foge do que a gente imaginou, do que a gente participou. Hoje está totalmente diferente, tanto que pessoas que nem eu estão compartilhando o mesmo pensamento, estão indo para cidades vizinhas, que tem uma potência muito menor que a nossa, né? Ou seja, se formos falar em questão de capitalismo, o quanto que o município perde com isso, né? Se formos falar, diminuiu o quê? centralizando o carnaval em um sambódromo. Ainda as pessoas que moram em torno do sambódromo continuam tendo as suas portas mijadas, continuam a violência. Ou seja, não vejo nesse mecanismo de fazer carnaval industrializado uma melhora para o povo. Pois é, né? Falou bem aí. Como é o teu nome mesmo? Gerson. O Gerson. Tu também és aluno da antropologia. Arqueologia. Arqueologia. Ah, da arqueologia, mas esses cursos aí são fantásticos, tanto arqueologia como antropologia, como museologia. Eu tenho entrevistado professores aqui no Contraponto da Rádio Com de todos esses cursos aí. E cada vez que eu entrevisto algum desses professores ou até alunos, eu fico pensando, pô, que acréscimo. Porque nós vemos um país que parece que só importa eu ouvir economistas, advogados e médicos. E no Brasil, para mim, os antropólogos, né, os museólogos, os arqueólogos, os sociólogos, tinham que falar muito mais. Mas talvez por isso é que uma expressão cultural tão rica e com uma presença da população negra desde o seu nascimento esteja asfixiada na nossa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade em que, se o Brasil foi um dos últimos, se não o último país da América Latina a terminar com a escravidão, a cidade de Pelotas, então, ela tem o racismo muito impregnado por força de toda a sua história. E a população que sempre fez esse carnaval ser o que ele já foi, o terceiro melhor carnaval do Brasil, que é a população negra e brancos que não são racistas. Então, quando as pessoas se envolvem numa teia, numa rede forte de solidariedade e se apropriam da cultura, de todo o ambiente, as coisas têm que dar certo. E eu sou do tempo que aqui em Pelotas o carnaval não era esse carnaval copiado, esse copia e cola que fizeram do Rio de Janeiro e de outros lugares. Porto Alegre também vive isso, de um carnaval de desfile, de escolas com grandes investimentos, carros alegóricos, etc. O carnaval que eu vi aqui na minha infância em Pelotas, eu disse para vocês, faço questão de frisar isso, eu sempre fui muito mais envolvido com futebol do que com carnaval. Mas o carnaval não me deixava de me chamar a atenção, pela condição de ser um cara brasileiro, negro, e uma pessoa que eu não me envolvia fazendo carnaval, mas eu tinha uma admiração que me levava até o carnaval. Eu respeitava os que faziam. Eu não tinha, por questões da minha infância e tal, me envolvi mais com futebol do que com carnaval. Mas o carnaval aqui em Pelotas, nos anos 70 e 80, quando eu comecei a vivenciar mais de perto, ele era um carnaval popular. As pessoas iam para 15 o trânsito não ficava suspenso ali, né, bem na região central de Pelotas, e multidões pulavam na rua. Era um carnaval que não tinha essa de nós vamos ficar aqui do lado de fora, tem uma separação do público para a passarela do samba e as pessoas vão ficar ali só olhando e aplaudindo ou não gostando e vaiando. Não, as pessoas faziam o carnaval. O povo é que fazia o carnaval. O povo botava o pé na rua, na avenida, na passarela do samba. E ele desfrutava aquele momento. Claro que tinha também as escolas de samba. Tinha um dia lá específico. E mesmo assim, quando uma escola terminava o seu desfile, havia uma liberdade de o povo ir atrás daquela escola. Através da corda, né? Exatamente. As pessoas iam atrás da escola de samba, pulando e fazendo o seu momento de alegria. Quer dizer, sempre tinha um momento de participação popular. Não era isso de ficar todo mundo sentado numa arquibancada, muitas vezes, que não é nem confortável, nem adequada e até arriscada, né, para a integridade das pessoas, mas o que ressaltava mesmo era a participação popular. As pessoas saíam dos bairros de Pelotas, os ônibus lotados, e vinham todas para o centro para fazer aquele carnaval. Eu estou falando de um tempo que era na rua 15 de novembro, que é uma principal rua, talvez, do centro de Pelotas. E as pessoas se amontoavam, eram multidões, e tinha sempre um bloco passando, e alguém batendo os instrumentos e fazendo aquela música e multidões pulando, de mascarados, muita gente mascarada, ou pessoas que não tinham máscara, e as pessoas desfrutavam o carnaval botando o pé na passarela do samba. Não era só um carnaval para as pessoas ficarem aplaudindo escolas que muitas vezes não têm nem condição financeira para fazer um carnaval como as pessoas sonham, porque as pessoas veem a TV mostrando, e aí a TV descontextualiza e cria umas falsidades do ponto de vista cultural, porque as pessoas ficam sonhando com algo que elas não têm dinheiro para fazer, ou as escolas não têm, o mundo econômico da cidade não pode, e aí as pessoas sonham com uma coisa que é um sonho irrealizável, quando elas poderiam ser mais felizes fazendo uma coisa que não seria tão cara e que contaria com a participação de uma população, de um conjunto de pessoas muito maior. Pois é, essa coisa do carnaval, né? O carnaval é, bom, é a festa do Baco, é a festa do Dionísio, né? É a festa da carne. Por Sim. isso que chama carnaval, é carnaval, é para botar carne. Por isso que depois a gente entra em quarentena, aqueles que são religiosos e tal, seguem a religião cristã, entra em quarentena e tal, até chegar a Páscoa e tal, porque depois, né, tem essa história toda. Mas essa questão do carnaval, da festa da carne, né, colocava exatamente as pessoas a se transformar, como falou exatamente. O Gerson. A mudar, a buscar uma outra forma de representação, a vestir o Pierrot, a Colombina e tal, e ir lá para dentro. E viver, vivenciar e curtir e sonhar durante 4 dias e depois voltar à normalidade. Né? Normalidade, entre aspas, porque é a desgraça do trabalho. Né? E tal, não do trabalho que a gente gosta de fazer, mas do trabalho que a gente é obrigado a fazer para manter a vida e manter a sobrevivência. Mas essa coisa assim do carnaval, assim, tu falava do passado e dessa coisa de invadir, até eu errei o pássaro, né? Era o colibri, o rouxinol, veio o pássaro certo, o nome da outra escola de samba forte na época, na minha infância lá em Uruguaiana, né? Então era o rouxinol contra a cova da onça. Aí, mas o exatamente dessa coisa de romper a corda e ir embora, pô, era sempre, a todo momento e tal, e aí tinha aquelas divisões, aí tinha o desfile das tribos, tinha o desfile dos blocos e o desfile das escolas de samba. Então era todo um processo de que ia na crescente até vir. Agora eu não tenho mais acompanhado o carnaval direto, nem sei mais se isso existe, né? Desse crescente que ia envolvendo, porque os blocos eram menores, as tribos, as tribos eram menores, depois os blocos, depois as escolas. Então essa coisa toda assim que envolvia, e era envolvente mesmo, porque a gente ia vivenciar, não importa se tivesse máscara ou não, né? Mesmo que a gente pegava uma fronha lá, botava 2 buracos e tava pronto para o carnaval, não precisava aqui de mais nada. Pelotas não era muito usual tribo, aqui tinha muito, era bloco, nome de bicho, era a girafa da cerquinha, o pato dono, onça. Bafo da onça, como disse aqui, Mickey. Quero ter o bloco. E outros tantos blocos, assim, com o nome de... até tem uma amiga minha que saiu muito tempo na Bandalha, a Nete, e ela tem um bloco lá no Laranjal, que é o Jacaré da Lagoa. E está aí, bem vivo hoje em dia. E ela cuida com muito carinho, muita dedicação desse bloco. Mas os blocos, nome de bicho... E aquele pessoal que fazia o som, né, a percussão, o ritmo de carnaval, ia na frente, iam tocando e o povão ia atrás. Isso aí eu tenho certeza que hoje em dia não é. E o carnaval perdeu, acho que, muito daquele encanto que tinha nos anos 60, 70, 80, porque não tem mais aquela característica genuína do carnaval de Pelotas, que era o povo. E esses blocos aí eram na periferia da cidade, eram no bairro, na vila, lá onde se faz o carnaval. E as escolas de samba, elas também são, quase todas elas, nessas regiões da cidade, né? Tem a Teles, que é ali mais perto do Estádio do Brasil, a Academia aqui para a Zona Sul, ali junto ao Ficaí, tem a Estação do Arial, que, como o nome diz, onde é que fica, né? E tem algumas escolas da Zona Norte, mas... E uma outra tradição, Cláudio, era o som dos ensaios. Às vezes eu estou no meu condomínio, lá no Largo Vernete, e eu ouço aquela batucada. Aquilo ali era característica marcante da época do carnaval em Pelotas. Em dois meses antes a gente já começava. Exatamente. Aquela, né, que morava próximo. Pessoal, vou ter que interromper vocês para a gente fazer mais um intervalo, mas antes disso a gente vai ouvir o samba enredo da escola do Unidos do Fragata, agora desse ano, 2019. Somos ratos, morcegos e baratas. Nas asas da imaginação, sonhar, sonhei, com unidos no coração. Viajei nas asas da imaginação, sonhar, sonhei, com unidos no coração. Sou fragata, garra e fragata, pode esperar, e hoje o bicho vai pegar. Eu sou fragata, pode esperar, e hoje o bicho vai o povo se abraça. Avante, fragata! Respeite o meu pavilhão, é ouro e prata. Bato no peito, sou unidos do fragata. Contra o preconceito, sem discriminação. Numa só voz, num só coração. Respeite o meu pavilhão, é ouro e prata. Bato no peito, sou unidos do fragata. Contra o preconceito, sem discriminação. Só voz, num só coração. Na mega fragata, num mar de vitórias, tantas glórias a eternizar. Sou o samba, sou a voz da igualdade. O meu grito é por justiça e liberdade. Quero cantar uma história, vou contar. Eu sou tua sombra e não vim te assustar. Sou a filha do sol, noite e apogeu, seres que habitam a cidade do breu. Ratos e baratas, morcegos enfim, repudiados pela civilização, ignorados pelos nossos cidadãos. Do lixo à nobreza, do luxo à pobreza, o homem não sabe viver, por ego, ganância e poder. O preconceito está nos olhos de quem vê. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-1571. Rádio Com 104.5 FM. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Assessoria Empresarial Bernardi e Borges, com serviços de escrituração contábil, fiscal e de pessoal. Consultoria para micros e pequenas empresas, certidões negativas de débito, negociações de dívidas em órgãos públicos, atendimento a produtores rurais e entidades sindicais. Assessoria Jurídica. Marque sua consulta. Acesse nossa página na internet niloborges.cmt.br. Fones 3222-0078 e 3027-5387. E-mail db@niloborges.cmt.br. Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. No fundo da Guaziara, caboclo, lendas e mágoas. Porque esperança sem luta é espera. Cantos de luta e esperança. Domingos, às 10h30 da manhã. E terças, às 21h. Papagai, os periquitos cuidavam de suas cores. Bueno, voltamos mais uma vez aqui com o professor Cláudio, o Gerson, o Regis. Na mesa tem o Anderson, o seu copiloto, que é o Bruno. E, bom, agora a gente vai abordar uma parte mais quente do carnaval, que eu até não saberia dizer qual seria a mais quente de todas, mas a que é muito quente é a política e as suas, né, contribuições e as suas politicidades que envolvem o carnaval e que o carnaval também traz a mudança na política, com certeza. Professor Cláudio. O que a gente estava vendo, né, nessa música que tocou do Nidos dos Fragata, é exatamente essa contestação. Né? O carnaval sempre foi um processo de resistência, né? E ser um processo de resistência afrocentrada, né, ele traz todo esse movimento de luta que o negro brasileiro tem que fazer até a atualidade pela sua existência. Então essa luta, ela se dá também dentro do carnaval. E aí dentro do carnaval muitas músicas, e a gente pode ver hoje no Carnaval da Bahia, no Carnaval do Rio de Janeiro, né, estão tocando diretamente no processo atual da política brasileira. Ou seja, essa política fascista que se estabeleceu aí, que vai contra os direitos populares, né, vai contra os direitos sociais, vai contra os direitos do trabalho, vai contra isso. E o carnaval sempre se posicionou. Os carnavalescos, né, os redatores das músicas e todo o figurino e tudo mais, sempre colocaram em relação a isso. Então, acho que essa defesa, essa resistência que o carnaval representa, ela está aí presente na atualidade. E a gente pode ouvir diretamente aí na música dos Unidos do Fragata. Né? Pois é. E Cláudio, Gerson e todo o pessoal aqui do programa, eu fico pensando assim, todas as questões que o carnaval examina, esse exame que tem essa dimensão política, ele serve também para fazer refletir sobre que carnaval a sociedade quer, que carnaval a maior parte do povo brasileiro quer, que carnaval o povo construiu, desfrutou, ou os antepassados, os nossos antepassados, né, da própria população negra, né, que faz majoritariamente o carnaval nesse país continental, e que agora a maior parte desse povo, porque a maior parte da população negra é pobre e ou miserável, né? E não é por escolha própria, é pela desigualdade, é pelo escravismo, é pela desigualdade social. Então, a gente fica pensando, o carnaval, ele, na medida em que ele passa a ser um instrumento, que ele passa a ser um carnaval com caráter industrial, empresarial, esse carnaval de espetáculo e não de participação popular, ele até corre o risco de perder a perspectiva crítica, né? Ainda bem que não, porque mesmo no Rio, que tem todo aquele aspecto empresarial... Tuiti, lembra do Paraíso Tuiti? Mas não é a regra no Carnaval do Rio. Excepcionalmente, uma escola faz a crítica, né, Gerson? Sim. Mas a grande maioria quer fazer aquele carnaval espetáculo. É assim, a gente, como o professor colocou aqui agora, a gente está perdendo o protagonismo. Né? Essas classes mais baixas estão perdendo o protagonismo e estão entrando no sistema capitalista. E aí até quando a gente vai resistir a poder levar, no momento festivo desses, mas também de manifestação popular, até quando a gente vai poder manter o que pensamos, o que queremos, sendo que está sendo dominado por essa grande massa, né, que é de direita, que é de brancos, e que a crítica recorre sobre eles, né? E brancos racistas, porque tem muitas pessoas brancas que não concordam com isso, né? Que imagina uma sociedade em que brancos, negros, amarelos, verdes, seja lá que cor for, as pessoas possam viver de uma forma respeitosa, harmoniosa, fraterna. em que o ser humano não seja examinado pela sua cor da pele, mas que seja examinado pelos valores que ele tem como ser humano, valores éticos, valores da condição humana mesmo, daquilo que é basilar no ser humano. Mas eu vejo assim, que o carnaval ele retoma um protagonismo da parcela que sempre foi vítima nessa sociedade, das pessoas socialmente e economicamente vulneráveis. O que pode acontecer? É as pessoas refletirem para qual é o nosso lugar no carnaval. O que nós queremos como carnaval? Nós queremos um carnaval espetáculo ou nós queremos um carnaval de participação do povo? Em que as pessoas se sintam alegres, em que não haja renúncia à felicidade. Por exemplo, quando a bandalha deixa de desfilar ou de fazer a sua participação no carnaval de Pelotas, quem foi que perdeu? Quem perdeu é o povo que fazia parte da bandalha, era o que desfilava, as pessoas que gostavam de assistir e que daqui a pouco, a partir da condição de ser assistência, passavam a ser pessoas com atividade, com envolvimento e botando o pé na rua para sambar, para pular. Quem não sabe sambar, pula e faz alguma coisa e faz uma performance, como disse o professor Cláudio aí, de querer participar de alguma maneira, criar um personagem. O carnaval também tem uma possibilidade de alargar a condição do ser humano de ser um artista do carnaval. Mas eu acho que tem que se refletir sobre isso. O povo de Pelotas, do Brasil em geral, o que carnaval ele quer? Ele quer ser feliz como? A decisão não pode ser uma decisão baseada na questão do vil metal, do capital, do dinheiro, que parece que está aí para regular nossas vidas e dizer que nós vamos ser felizes dessa ou daquela maneira. Tem que ter mais humanidade. A condição humana tem que prevalecer. O ser humano tem que saber escolher. Eu quero que tipo de carnaval? Um carnaval para eu participar ou um carnaval para ficar numa arquibancada aplaudindo? Um carnaval para eu poder fazer a crítica do que não serve na nossa sociedade, da desigualdade social, da criança que não tem pronto-socorro decente, do idoso que pode ter uma previdência que vai lhe explorar, vai fazer que nem no Chile, que as pessoas estão esmolando. Então, as pessoas têm que se apropriar do carnaval. Elas têm. E essa população que vive na periferia, que vive a dificuldade do desemprego, a tristeza de ver uma vida com salários de miséria, de fome, essas pessoas têm que pensar assim, nos tomam tudo, até a alegria do carnaval querem nos tomar, o direito de ser feliz, não pode ser assim. E essa situação ela vem transvestida do uso da imagem, né? Da mulata, do negro viril tocando tambor, que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode ter, mas infelizmente posso estar sendo um pouco pessimista na minha fala, mas eu acho que a gente tem uma população muito egoísta. Sim. Se eu estou participando, ainda que esteja sendo ancorado pelo capitalismo, pelo branco, mas eu estou incluso, me basta. Pois é. Se não fosse assim, a gente já estaria lutando, a gente já estaria caminhando por uma transformação, por um regresso de uma coisa que aconteceu, que foi muito boa e que através das lutas de blocos de negros como Nagô, que lutou pela libertação de alguns negros, angariou fundos para comprar toda essa manifestação, ainda hoje estaremos vivendo. Mas não, a gente estamos à mercê de governos, estamos à mercê de empresários, e que dizem assim, ó, a fatia de vocês é essa. Negro vai tocar o surdo, mulata do corpo escultural, tu vai ser rainha de bateria. E basta. Cadê o negro para discutir essas relações de o que vamos apresentar na Sapucaí? Cadê o negro para discutir o samba enredo? Não temos. Perdemos o protagonismo. E é lamentável isso. Hoje eu, como já havia dito, eu não participo mais do carnaval. Hoje prefiro estar no campo, ouvindo o canto dos pássaros, mas há uma minoria de pessoas ainda que curtem o carnaval, que estão fazendo o carnaval na 15 e que tem que se articular, lutar contra essa situação para apresentar para essas gerações vindouras o que, que foi o carnaval e a importância que é. E tem um aspecto também que a gente pode falar pra, do ponto de vista daquela unidade de etnias do Brasil, que eu imagino que num curso como o de vocês, que é da ou antropologia, ou arqueologia, ou museologia, tem espaço para examinar, e até pela característica, pela natureza dos cursos, né? Como é que se davam os quilombos? Como é que funcionava o quilombo dos Palmares? E outros quilombos que tinham aqui na nossa região, em Pelotas também. E eu imagino que tanto na arqueologia como na antropologia, o professor Cláudio, que pode me socorrer, é que os estudos sobre quilombos aqui em Pelotas também devem estar sendo desenvolvidos, para a gente romper com aquela lógica que antigamente nos cursos de história, quando eu era estudante no segundo grau, e até no primeiro grau, que era uma época que eu estudava, que era na época da ditadura militar. O que que acontecia? A gente estudava a história da Europa, estudava na África, praticamente se restringia ao Egito, as pirâmides do Egito, etc. Tal. Estudava a história da Europa, ia nos Estados Unidos, mas quase nunca a África, história da África, né? E estudar os quilombos. Por que eu falo nos quilombos? Que a gente sempre ouve falar que no quilombo dos Palmares tinha um entendimento, convergiam para lá a população negra, obviamente, Zumbi dos Palmares liderando, e outras lideranças negras, e também índios e brancos, que havia uma convergência e uma relação fraterna entre várias etnias, ou pelo menos três, e tinha os índios, tinha os negros, tinha os brancos. Então, a população brasileira e essa população majoritária, a maior parte da população brasileira que sofre por causa da exploração capitalista, ela tem pontos em comum, mas tem isso que tu falaste bem, Gerson, que é perigoso, é uma armadilha, é uma astúcia, é um ardil do capital, dos capitalistas, é seduzir pessoas negras, pessoas brancas da classe trabalhadora, pessoas que já tiveram na família condição de dificuldade, para esse projeto capitalista que não interessa para a maioria, ele interessa para uma minoria, e é ele que transforma tudo em valor de mercado, seja o carnaval, seja o teatro, seja o futebol, tudo passa a ser para uma minoria. E a grande maioria da população tem que ficar de espectador e ficar distante disso, como é no futebol, como também é no carnaval, que é uma minoria que vai para essas grandes cidades, para as grandes passarelas assistir. E a maioria fica na televisão numa relação que me parece uma relação artificial, uma relação que não é densamente humana, de ter contato umas pessoas com as outras. Essa questão da história, de não estar presente, não ser contado. Bom, as escolas de samba normalmente contam partes disso, né? Sempre contavam, trabalhavam com isso, mas também trabalhavam com a questão da política atual e tal. Depois eu vou tocar uma música aqui da Banda Royal, lá de Minas Gerais, é bem interessante. Mas assim, voltando a essa questão da escola poder proporcionar isso, e ela proporciona, por exemplo, porque elas são espaços de reunião das pessoas onde essas coisas são discutidas. Sim. Essa afrocentricidade, essa africanidade, ela é colocada, né? Mas assim, o que a gente vê também é a tentativa de retirar disso, de colocar para outros colocos. Então, toda essa coisa da parafernália, né, das roupagens e tal que são colocadas, o custo da roupa, o custo do carro alegórico, não sei o que e tal, que tira a população pobre desse universo, ou faz com que a população pobre trabalhe pra caramba para poder ter esse negócio, né, no final do ano, no começo do ano seguinte, é que faz com que descaracterize esse processo inicial do significado da musicalidade que trazia toda e a essência desse pensamento do carnaval, que era o momento, né, dos negros festejarem através do intrudo no passado, né, que pintava os outros de branco e tal, aquela coisa toda, e depois vai entrando com a musicalidade, os tambores, etc, etc, que chega até o carnaval atual. Então, mas olhar para essa historicidade de como isso está sendo colocado no carnaval, e às vezes perde um pouco disso também, né, porque, bom, tem tanto contexto político ruim nos atacando agora que acaba esse contexto sendo colocado mais à frente. Lembrar que eu falei da Tuiuti lá, que fazia o manifesto contra o Temer, né? E a presença dele como presidente e tal, e todas as maldades contra o trabalhador que o cara já vinha fazendo. Até criou uma expressão, né? Os manifestoches. É, os manifestoches e tal. Mas é um neologismo, uma palavra nova que serve para caracterizar bem aquelas pessoas que foram manipuladas, né? Pela Globo, pelo golpe. Voltando para a questão do estudo sobre isso, por exemplo, tem o estudo da Iris Germano ali sobre o Carnaval de Porto Alegre, sobre o primeiro Rei Momo de Porto Alegre, né, que é lá na década de 50. O Rei Momo, primeiro Rei Momo, ele faz o discurso inicial dele dizendo assim: venho eu lá da minha Etiópia. E por que ele falou da minha Etiópia? Porque a Etiópia, na Segunda Guerra Mundial, tinha resistido ao fascismo, né, e tinha resistido ao nazismo com cavaleiros, com homens a cavalo, né, homens e mulheres a cavalo, enquanto os tanques tentavam entrar na Etiópia e não conseguiam e tal. Então, o rei da Etiópia era considerado o grande rei, né, para quem na década de 50, quando o primeiro Rei Momo vai ser colocado, primeiro Rei Momo negro, né, porque existia um Rei Momo branco antes e tal, o carnaval era de posse e ainda é, né, economicamente ainda posse de parte dessa população mais abastada, que infelizmente não faz parte a população negra, e sim a população branca, né. Então, essa situação, é um conflito constante e contínuo, certo? E essa luta, né, essa luta dentro do carnaval, essa luta dentro do futebol, essa luta dentro das representações culturais que são afrocentradas, os que vêm dos africanos, é uma luta na tentativa de transformação exatamente para o universo do branco, né, para reverenciar aquilo que parece e é inventado como melhor. Né? Eu tive a infelicidade de receber na minha casa hoje, de manhã, uma pessoa que queria lá ir na minha casa falar sobre uma religião que não me interessa, né? E tal. E é uma religião que eu vou dizer, não é afrocentrada, né? E aí eu expliquei para ele: olha, a minha religião e a religião que eu sigo, ela tem 5 milhões de anos de história e ela não está num livro. Né? Ela está na vivência e na existência das pessoas. Então, essa religião é afrocentrada. Então, esse universo, assim, da onde nós viemos, ele está sendo minimizado por essa história. Ele está sendo destruído por essa história. Porque, pô, não viemos todos da África, afinal de contas. Né? E esse valor está ali representado exatamente na força. E até uma música que fala a força que o negro tem, né? Exatamente por quê? Porque, bom, é uma construção do ser humano, se constituiu assim. E aí, por que que esse outro universo, por exemplo, parece anti-humano? E a gente vê nas questões que atuais, né, da política estão representando, essa desumanização das pessoas. As pessoas querem arma, querem matar criança, sabe? Fazendo apologia à morte de criança que morreu no hospital com uma doença que a gente esperava que não morresse mais. E as pessoas fazendo apologia à morte dela. Então, assim, sabe? Essas coisas terríveis que são inumanas, ou não são de gente, não é de pessoas, mas é uma perspectiva muito eurocentrada, muito branco-centrada, né? No sentido dessa maldade construída por essa racionalidade cristã e tal, constituída, que não tem nada a ver com a afrocentricidade. E a gente vê, então, o carnaval ainda resiste, mesmo que estão tentando tolhi-lo e construí-lo e forjá-lo da maneira mais... branco-centrada, ele busca toda a africanidade. Eu queria fazer um adendo. Na realidade, o carnaval, ele é incrível por muitas coisas. Eu acho ele particularmente incrível por subverter a norma social, né? Ele já tem essa característica, já é uma coisa antiga. Por exemplo, assim, na época da ditadura, Sereias da Lagoa, né? Os caras se vestiam de mulher. Meu avô foi, todos os anos que ele esteve vivo, ele foi no Sereias da Lagoa, né? Então... Eu não fui, mas me vesti de mulher. Nem sou dessa época. E de onde era o teu avô? O avô era do Fragata, da Cruz da Espada. Aqui de Pelotas. Mas ele gostava, era do bloco lá da praia, esse que era o Sereias. Que era todos homens vestidos de mulher, né? E isso na E tá lá ainda. E na tá década lá, de 60, voltou agora, tá, né? Tá, voltando. Não com tanta força, né? Mas voltou, vai devagar, vai devagar, vai contento. Mas então, isso é que eu acho fantástico, né? E acho que, se não me engano, é uma das grandes forças do carnaval, né? Por uma noite tu é rei, tu é cavaleiro, tu é o que tu quiser, né? É poderoso até. Pode ser... Na década de 60, pode até ser mulher, né? Pode transvestir e ir com tranquilidade, curtir o teu bloco lá o tempo inteiro, depois voltar para casa. Que Eu acho que isso é uma questão interessante, que muitas pessoas que participam do carnaval, a grande maioria não estão nos ouvindo. E também não tem esse olhar mais aguçado para esse sentido da manifestação. Querem pular e pronto. Tem gente que não tem ideia do cenário político que a gente está vivendo, que acha que a gente está apenas a mais um presidente. Tem gente que acha que não tem esse... Ah, vou me vestir de mulher e pronto. O carnaval da Bahia, eu estava vendo uma reportagem que as pessoas gastam em média R$5.000. Um abadá custa R$1.000. De movimentação, R$1.000.000. Né? Para quem é esse carnaval? É, para quem é esse carnaval? Mas falando sobre isso, sobre essa questão da resistência, eu vou botar rapidinho uma música ali de Minas Gerais, né, que está na atualidade aí nas bandas. Vamos ouvir. Tem que ter quem de pico pra ficar lambendo bota de milico. Você é burro. Cérebro de periquito. Oi. Pra chamar esse boçal de mico. É para dana jurar. Pra dizer que nunca houve ditadura. Cabeça de camarão. E o camarão pra querer voltar nos tempos da Inquisição. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. É melhor já ir embora. Sair correndo para a aula de história. É melhor já ir embora. E leve o prefeito Dória. Leve também a turma desses idiotas. MPL, Crivella, Alexandre Frota. Pra completar, na verdade, o bom seria levar o mico pra aula de economia. É melhor já ir embora. Sair correndo para a aula de história. É melhor já ir embora. E leve o prefeito Dória. Leve também a turma desses idiotas. MBL, Crivella, Alexandre Frota. Pra completar, na verdade, o bom seria. Acha do... Essa marchinha aí é o Bolso Mico, né? Bolso da Orquestra Mico. Royal de Minas, lá de Minas Gerais, é uma banda mineira, né? Que está tratando exatamente da situação atual, né? Do tal do mito aí, sei lá, mito, eu não vou falar mito, né? Mas essa coisa que está aí, a gente está rolando mico e tal. Marchinha, né? Mas é um orangotango, não né? É muito mais tal. Do que um mito. Então, assim, tu vendo o carnaval, né? É o carnaval hoje, está rolando e tal, tá aí, está tocando, está falando da situação complicada do país, né? E tal. Então, esse é o universo e tal, né? Então, a gente, só para fechar, né, esse momento, pena que o programa está acabando, né, mas agradecer então a presença do professor Mário Maia, que falou para nós aí, está distante, agora já está lá pulando o carnaval, né, daqui a pouco vamos pular junto e tal, agradecer a oportunidade de falar um pouco desse meu conhecimento parco aí, da minha existência do carnaval. Boa noite, ouvintes. Ah, é um boa noite para cada um. É um boa noite para cada um. Não, é bem, bem democrático aqui. Não, eu também fico muito satisfeito de ter vindo aqui e me sinto muito bem no ambiente de vocês, que são pessoas que atuam na Universidade Federal, na área de Ciências Humanas, em cursos que são fundamentais para quebrar, fazer uma ruptura com essa lógica de... Parece que no Brasil só tem... espaço para ouvir médicos, advogados, economistas, e o Brasil ouvindo muitas dessas pessoas, e principalmente pessoas que são dessas áreas do conhecimento e que têm uma posição de classe ou que são serviçais da classe que domina, essas pessoas vão nos encaminhando para um despenhadeiro, para um buraco sem fim, e para nos colocar em contato com a possibilidade de ter um mito de... um mico, né? Um orangotango, porque é uma figura grotesca e que não era para ser o presidente desse país. Nós éramos era para ter Lula livre e Lula presidente, né? E o que acontece é que nós podemos pensar em como retomar o Brasil democrático, o Brasil sem fascismo, um Brasil para a maioria do povo brasileiro e não para uma minoria sanguessuga que está aqui já há centenas de anos, né, explorando a maior parte da população. Nós precisamos ser felizes no carnaval, ser felizes no futebol, ser felizes na educação, na saúde, na previdência, construir uma vida melhor, porque o nosso país tem potencialidades gigantescas e tem seres humanos qualificados, né? Então nós precisamos é fazer com que todos nós que temos vontade de ter um país melhor, coletivo, né, que possa ser construído democraticamente e fazer uma vida que tenha sentido para todos e não para uma minoria. Então tá, sabe as palavras do colega aqui, eu já posso, tô me sentindo colega dessa enciclopédia aqui que tá do meu lado. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade de poder estar subir da periferia para o centro e poder dividir esse espaço com pessoas que têm esse conhecimento tão, tão acadêmico e unir com o conhecimento prático que a gente considera, que a gente conhece como conhecimento empírico, é muito satisfatório para mim, tá? Obrigado pela oportunidade, professor, pelo convite, colegas, foi um prazer, uma boa noite a todos. Então é isso aí, eu queria, em nome da equipe, em nome da rádio, agradecer ao professor Cláudio, ao Gerson, que é meu colega lá na universidade, ao professor Mário, que esteve aqui com a gente através do telefone, agora já está lá sambando e fazendo show. Ao Regis, que, né, é professor, locutor... Não, eu sou radialista. É jogador de futebol... Eu sou radialista, sou aluno como todos vocês. Ativista. Ativista. Exceto o professor Cláudio, que é professor mesmo. Mas todos nós somos alunos que estão aprendendo com a vida. Verdade, né? Verdade. Agradecer também ao Bruno, que ficou aqui e substituiu o Anderson, que teve que sair. Também um grande abraço ao Anderson. E um muito obrigado especial da minha parte para a rádio, para todos que estiveram nos ouvindo. Uma boa noite e um excelente carnaval para todos vocês.